Continental Construções, você já sabe. Tem atendimento especial, da base ao acabamento. E o que você procura em material? Tem o melhor preço da cidade. Pra te ajudar, facilitamos nos cartões. A entrega é super rápida, você vai ver. Aqui na Continental Construções. Na hora de construir ou reformar, o nome é esse: Continental Construções. Onde você tem de tudo para construir: tijolos, cimento, areias, seixos, telhas em geral, ferragens, ferramentas, portais, portas, janelas, argamassa, material elétrico e hidráulico, tubos e conexões, tintas e louças sanitárias. Temos tudo da base ao acabamento e muito mais. Na Continental Construções temos os melhores preços para melhor lhe servir. Facilitamos os cartões e à vista o desconto é todo especial. E a nossa entrega é super rápida. Continental Construções, sua construção com qualidade. Telefone 987-347932. Estamos localizados na Avenida do Comércio, em Nova Olinda. Continental.